A Juliette, Flávio vai cantar. Se alguém quiser cantar, é só chegar. Hein, se alguém quiser cantar essa música chamada Juliette, pode vir aqui que não tem problema não. Hein? Vaca Louca tá esperando. Ela quer? Cerveja. Você quer cantar? Juliette,